Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde tenho o meu painel habitual e onde vamos falar sobre o último jogo da temporada. O último jogo fica marcado então pela despedida de Pablo Sarabia. Estamos todos aqui com o coração apertadinho, mas vamos tentar fazer o programa sem lágrimas desta vez, porque acho que Pablo Sarabia ficará contente sim com o nosso sorriso. Aproveitar e dar as boas-vindas ao meu painel habitual, João Castro. Desculpa, mas hoje começo pelo Pedro Varela, porque a semana passada esteve ausente. Pedro, ainda bem que estás melhor. Bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir e que nos vão ouvir. Vamos dizer, acho que não acabou como quereríamos com o título, mas acho que há aqui muita coisa ainda para falar e também para lançar para a nova temporada, não só o fecho e ao mesmo tempo já coisas boas para a nova temporada que já não estamos, nem estamos habituados a ter assim coisinhas tão boas tão cedo. Já Já nem acabou a estranhamos, não temporada e é? já temos até estranhamos assim as coisas que acontecem, mas é positivo e é bom, e ainda bem, e vamos falar disso. Falar sobre a tal preparação que andámos a falar durante tanto tempo, ao longo de temporadas e temporadas deste programa. João Castro, bem-vindo também, tu, uma vez mais, ao Sporting 160, onde hoje vamos fazer aqui todo o tipo de análise a todo o tipo de jogador. Olá, boa noite Mariana, boa noite a todos, boa noite Pedro. Dar aqui uma saudação especial aqui ao Walter Oliveira de Bournemouth, de Inglaterra, porque eles subiram à Premier League outra vez, e portanto parabéns para ele, que deve acompanhar se calhar também lá o clube. Aqui um abraço para o Luís Altero, basta ouvir que se ganhou fora 3-2 num grande jogo que me fez sofrer, e depois ele vai me ter que pagar aí uma cerveja, porque estive a ver o jogo no YouTube e foi mesmo sofrer até ao fim, e portanto deve-me uma cerveja à custa do sofrimento ao sábado à tarde, portanto isso, e vamos a isso, portanto vamos ao que interessa, não é? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa e vamos começar precisamente por agradecer, obviamente, a todos os nossos patronos do Sporting 160 que esta semana puderam contar com o último pós-jogo, com o regresso do M. Com as vossas análises matinais às notícias do dia e com tudo aquilo que implica uma análise às modalidades, onde eu própria tentei fazer Tiago Botelho sem sucesso, mas a pessoa tenta e fica contente com o resultado na mesma. Portanto, obviamente, agradecer a todos os patronos, o contributo que dão a este projeto. Se quiserem ser patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting 160, deixar-vos a nota que esta semana o M foi feito com o Nuno Mourão. Para a semana teremos uma convidada e mais não digo. Aproveitar para agradecer também à Betano, que é parceira do Sporting 160, foi parceira ao longo desta temporada na oferta de bilhetes a todos os sportinguistas através da nossa página de Instagram. Portanto, agradecer obviamente aqui a ajuda que nos deram em trazer sportinguistas até aos jogos em Alvalade. E Pedro, ainda antes de avançarmos aqui para o jogo do Santa Clara e de tudo isto, sei que temos uma correção a fazer de uma informação que demos Ah, erradamente no programa da semana sim. passada. No final da semana passada, foi há 2 semanas, porque até fui eu que li mal, há 2 semanas aqui, não foi bem há 2 semanas, porque o programa anterior foi feito a meio da semana, acho eu, já nem me recordo, não interessa, mas não foi no último programa, foi no anterior, foi quando nos referimos aos emprestados, na nova regra, os tais 8, nós aqui erradamente colocamos que só tinha a ver com o sub-21 e não sei como é, não era nada, era ao contrário. Contam todos, à exceção daqueles que têm menos de 21 anos ou que fizeram a formação no clube. E eu acho que a certa altura eu dei ali a informação um bocadinho trocada e passou outra informação que não a real, e era À só para custa disso, explicar isso. perdes 10 pontos no, Não, não e perde. isso corre bem. Perdes 10 pontos por causa dessa informação errada? Oh, Não, não. Não, ou é assim a seja, vida. vocês perdem todos os pontos e quem ganha sou eu, a verdade é essa. Fica feito o reparo para que não haja dúvidas e tem a ver, são 8 para o próximo ano, 8 emprestados, dos quais os sub-21, os abaixo de 21 anos e os que fazem formação no clube não contam para essa regra. E depois no ano a seguir será 7 e depois 6. E Portanto, por aí fica fora. feito o reparo. Exatamente. Isto é Tudo a fazer então esquemas para corrigida. contornar a regra. E tudo vai A fazer esquemas informação. para contornar a Está regra. tudo. É certinho. Está tudo aí buscar a folha de Excel do Zenha também para ir fazer contas a certas e terminados empréstimos sobre isso mesmo. E vamos então ao resumo do jogo com o Santa Clara. Pedro, vou começar por ti. O Sporting que perdeu com o Santa Clara foi um dos jogos que o Sporting perdeu esta temporada, foi precisamente com o Santa Clara nos Açores, um jogo onde até Mourinho não esteve presente. Depois voltámos a jogar com o Santa Clara para as meias finais, e alguém que me corrija se eu estiver errada, da Taça da Liga, onde vencemos e chegámos à final para jogar contra o Benfica, mas em boa verdade o Santa Clara para o campeonato, se me permitem a expressão, ainda não estava assim um bocadinho entalado. 4-0 é um resultado justo para o jogo que vimos, mas é um jogo que fica marcado pelas principais mudanças que o Rubén Amorim fez no 11, e a verdade é que já o dissemos várias vezes, temos banco. Sim, é um jogo também, é um jogo de características diferentes, o Sporting a jogar sem pressão, o próprio Santa Clara também sem pressão nenhuma, dado que não iria alterar o sétimo lugar, não é? Que ficou. E portanto acabou por ser um jogo. Na realidade, o Santa Clara talvez ainda teve ali uma oportunidade na primeira parte, e até eu vou dizer, fiquei espantado o Sporting, eu até disse isso no pós-jogo, até fiquei espantado o Sporting não ter sofrido nenhum gol, porque houve espaço atrás para que o Santa Clara pudesse eventualmente ter feito o gol. Mas o Sporting jogou muito bem, mais uma vez com aquela estratégia do tal famoso ataque móvel, que tem resultado muito bem. Era um jogo que estava revestido de um lado um pouco mais dramático, com a saída mais que anunciada de Pablo Sarabia, mas foi também um jogo importante porque tivemos Tabata, e Tabata acabou por lançar um sinal que pode ser um sinal de quem quer para o ano ter mais minutos, e se provavelmente merece ter mais minutos, ou eventualmente até procurar outro clube para ter esses mais minutos, porque fica ali um bocadinho a dúvida. Eu acho que ele é capaz de encaixar e ter espaço no Sporting, porque nós não jogamos só com 11, nem só com 15, nem só com 16, precisamos dos 20 e tal, e precisamos de 20 e tal fortes, por todas as competições em que entramos e que fazemos parte, e que queremos que continuem que o Sporting continue nessas competições e que encare, e que o ano em que fomos campeões tenha sido apenas um ano ímpar, no sentido em que lutamos para o título, conseguimos, o resto quase que abandonamos, mas não pode ser essa nunca poderá ser a bitola pela qual nós nos seguimos. Exatamente. Nós queremos estar presentes em todas as competições, queremos voltar ao Jamor, queremos voltar a ser campeões, queremos fazer boas ligas dos campeões, queremos estar presentes nas ligas dos campeões, e desse ponto de vista acho que o Sporting fez uma excelente partida, ganhou, eu estava confiante, aliás, senão não tinha apostado no resultado que acabei por apostar, e acabou por surtir efeito, mas achava por pouco, que... Por pouco não foi o meu, por pouco... Mas eu achava, eu tinha a minha dúvida, eu achava que iríamos vencer com alguma margem. A minha dúvida era se o Santa Clara ia marcar golos, porque eu a certa altura, certo, e era o que eu disse no pós-jogo com o Castro, eu estranhei não marcar, porque houve espaço para isso. O Santa Clara tem qualidade, tem jogadores com qualidade para isso. Mas realmente estávamos numa daquelas noites em que praticamente tudo nos correu bem, nós até podíamos ter ganho por mais. O Rodrigo Ribeiro mal entrou, podia ter logo feito o 5-0. Há mais jogadores que tiveram oportunidades. Mas foi importante, acho que para o Tabata, acho que acaba por ser a noite importante para o Tabata, porque dá ali o tal toque, tal mote para o que poderá ser a próxima temporada em relação a ele, do ponto de vista pessoal, e fica ali também a ideia que Bragança, excelente jogador, tem enorme qualidade, mas não me parece que vai ter que, para ser titular, a coisa vai ser muito complicada, não... vai depender muito de quem é que de quem continuar na equipa, se vamos manter o Mateus, o Palhinha, e eventualmente vamos ver que alterações o Ruben Amorim vai fazer para a próxima temporada, nomeadamente seja com o Pedro Gonçalves, seja posição, se vai alterar a posição ou não, enfim, já vamos falar também um bocadinho disso, porque eu acho que hoje em dia no universo sportingista, alguns, não é muitos, mas há sempre, achei piada porque bastou fazer um ou dois elogios ao Pedro Gonçalves, e um deles nem foi um elogio, foi colocar uma tabela em que estava lá o Pedro Gonçalves em segundo lugar no, em golos e assistências, que aparecem logo uns maluquinhos, pá, que é uma coisa que hoje em dia no Sporting, de vez em quando aparecem assim uns... Há malucos em todo lado. Pois, eu sei, mas que me parece... Mas pensei que houvesse menos nesta altura, porque há coisas que são tão óbvias e tão básicas, que uma pessoa fica assim espantada, mas eu acho que aqui é um bocado o Castro terá tempo a falar nisso. Nós vamos ter aí um, quatro gráficos para analisar, de golos, assistências, de oportunidades criadas, dos radares do Sarabia. Já lá vamos. E que já lá iremos, e o Castro poderá falar até melhor que eu, que assim é ele que é insultado e não sou eu. Exato, é ele que atura os malucos. Não, o Castro já está no nível, eu noto isso bem, apesar de ter mais seguidores no Twitter, o Castro já é visto, o Castro é um senhor, portanto, é um senhor da rádio. Está num nível de credibilidade que... ninguém vai estar num senhor da rádio, pelo amor de Deus. Ainda um bocado foram, só para ter descrito uma coisa sobre o Magui Conceito. Um pobre coitado que só quer likes e já fez 25 anos. E chamaram de simp e incel, são duas palavras bonitas, especialmente o incel. Eu até disse à minha mulher que a do incel é espetacular, a minha mulher até ficou espantada a olhar para o incel, mas eu gostei muito da definição do incel. Mas pronto, mas isto para dizer que realmente o Sporting fez um jogo muito competente, é uma palavra da ordem para as últimas semanas, é um jogo muito competente, um jogo que nos deixou aqui, e depois certamente vamos falar isso do lançamento para a próxima temporada, deixou-nos aqui com água na boca para aquilo que poderá ser o Sporting no próximo ano, o terceiro ano, digamos assim, o terceiro ano de início ao fim de Ruben Amorim. E acho que há aqui bases que estão muito bem lançadas e vamos ter tempo para discutir isso, e acho que vai ser muito importante para o Sporting poder continuar nesta tendência de estar no centro das decisões dos diferentes títulos, que é aquilo que nós queremos sempre. E que andámos a pedir durante muitos e longos anos. João, o Pedro já disse aqui que temos alguns gráficos para mostrar aqui aos nossos ouvintes, mas ainda antes de irmos aqui aos gráficos e de irmos aqui pegar naquilo que foi o jogo e na tendência de cada um dos jogadores, para depois sim fazermos aqui um resumo da temporada, acho que é importante aqui recordar que a Mourinho acabou por aproveitar este jogo para dar oportunidade a muitos dos jogadores que não são titulares habituais e que vimos efetivamente, como eu disse há pouco e como o Varela acabou por concordar, que temos aqui banco, mas que isto também pode vir a provar que há muitos jogadores que, tal e qual como o Pedro disse também, Daniel Bragança pode ver aqui a oportunidade de saída, temos o Tabata que também pode ter aqui a nível pessoal uma oportunidade de saída. A verdade é que o jogo Santa Clara ficou provado que não é preciso haver o 11 titular habitual para que a equipa do Sporting possa ser coesa e fazer frente a uma equipa de meio da tabela. Vou-te perguntar qual é que foi, e sei que tu já falaste isto no pós-jogo, mas qual é que foi o momento do jogo? Qual é que foi para ti o momento do jogo? Olha que o momento do jogo para mim foi o primeiro golo do Sporting, porque as coisas não estavam assim tão fáceis quanto o resultado diz. Isto, uma primeira parte do Sporting com muitas dificuldades ao nível da construção, com muitos erros na fase de construção, muitos maus passos, más decisões, e o Santa Clara, a verdade é que sem querer muito, acabou por ter oportunidades muito à custa dos nossos erros, e foram erros graves. Isso devela realmente que há dificuldades na equipa de Sporting na fase de construção, que é preciso ter outras ideias para a saída, é preciso ter jogadores com essa capacidade, e estavam alguns jogadores desconcentrados, e o Santa Clara podia ter chegado ao golo primeiro com o Sporting, e as coisas seriam totalmente diferentes. Eles tiveram a melhor oportunidade da primeira parte, foi isolado frente ao João Virgínia, acabaram por rematar ao lado, para a nossa felicidade. O Sporting viveu muito através da exploração do Porro, do lado direito, portanto, do jogo lateral pelo lado direito do Porro, pela largura que era dada pelo Porro. O Santa Clara não defendeu com 5 homens, havia sempre ali espaço, o Porro muito projetado, o Nuno Santos também. A nível de construção, o Bragança e o João Palhinha tiveram ali algumas dificuldades, perderam algumas bolas, bastantes mais bolas do que era necessário, mas os defesas perderam ainda bolas mais perigosas e o Sporting teve ali muita, muita dificuldade. Depois, nunca tentámos jogar em profundidade. O primeiro ataque à profundidade que fizemos foi o excelente passo do Inácio para o Pote e que deveria dar o golo do Sporting, o primeiro, e portanto escolhi esse momento como momento do jogo porque obviamente deu mais tranquilidade ao Sporting, deu alguma intranquilidade ao Santa Clara e permitiu ao Sporting ir para o intervalo a ganhar 1-0, o que foi bastante bom para a equipa leonina, que eu acho que vem com a segunda parte com mais velocidade, com mais eu diria com vontade. mais vontade, exploramos também bem as costas do Santa Clara nessa segunda parte, fomos mais incisivos, circulávamos a bola muito mais rápida do que estávamos a fazer, jogámos assim um futebol mais direto do que estávamos a fazer na primeira parte e conseguimos depois do 2-0, 3-0, 4-0 e como o Pedro disse bem, podíamos ter feito o 5-0, até pelo Rodrigo Ribeiro teria sido uma estreia em grande, deu para rodar muitos jogadores que mereciam. Eu acho que o Tabata fez o terceiro golo consecutivo na Liga. Nos últimos três jogos o Tabata marca sempre, é claramente para mim um jogador que o Ruben Amorim pode contar para a próxima época, a não ser que haja aí uma transferência, como é lógico, uma oportunidade para o jogador brasileiro, mas acho que é realmente pode ser uma solução, até porque eu gosto mais do Tabata falso 9 do que a jogar na ala, mas o principal problema do Sporting na primeira parte, quanto a mim, é que os três avançados na frente, além dos problemas da construção da parte de trás, mas isso já frisei, e se calhar por isso é que vamos ter reforços com essa capacidade, como o Ogier, como ele gosta de ser chamado, não é? O principal problema do Sporting era jogar com três jogadores muito parecidos na frente, Pote, Sarabia e Tabata, são jogadores sem explosão, são grandes jogadores, são bons jogadores, mas falta sempre um jogador mais dinamizador, um jogador como o Weathers, mais de um para um, portanto, e faltou isso muito ao Sporting. Na segunda parte depois conseguimos ter processos mais rápidos e mais diretos para chegar à baliza contrária e conseguimos, e bem, ganhar tranquilamente, aliás, até porque o Santa Clara foi abaixo fisicamente, e no 2-0 notou-se perfeitamente uma quebra mesmo muito anímica do Santa Clara, e o Sporting acabou por ganhar bem num jogo que se tornou fácil, muito pelos enrolar dos acontecimentos, tivemos a felicidade desse timing de acontecimentos ter sido a nosso favor, e o Sporting acaba por ganhar bem, com os jogadores a marcarem pontos. Eu acho que até o próprio Bragança melhorou muito da primeira para a segunda parte, quando entrou o lugar, achei que foi uma dupla que se sentiu melhor nas suas dinâmicas. Deu bem. Assim, o Nuno Santos fez um grande jogo, mais uma vez. Eu sei que há muita gente que não gosta do Nuno Santos, mas é verdade que ali a ala, o Nuno Santos tem feito bons jogos, tem estado numa grande forma. Depois tivemos, obviamente, a grande despedida de Sarabia, coroada com um golo, mas calhar vais perguntar isso mais à frente, portanto, siga. Vamos você, só para dizer que eu, ao bocado, desliguei a câmera, porque lembrei-me que tinha aqui uma camisola do Sporting campeão, que é uma igual à que eu estou vestido, do Sporting. Tenho aqui, e pá, vamos sortear aqui, Pedro. Que dizes? Vamos dar aqui, inventa aí uma pergunta e vamos dar. Por acaso só tenho aqui o S, portanto, seja uma pergunta rápida. Quem é o jogador que jogou no Sporting e que vai jogar no Wembley na final do Championship? Ora. Ora. Ora, aí está. Então o S, sim, o S, atenção. Pedro, frisa que é o S, tem aqui o S para dar. Entrou, portanto, já sabes, jogou no Sporting e vai estar na final do Championship. Primeira resposta certa ganha a camisola. O Sporá não, que o Sporá foi eliminado, cara. O meu Deus, bom, já foi eliminado. Oi? Já temos. Não temos. Quer dizer. Já temos resposta. Por acaso, até se calhar a resposta. Já temos resposta. Já temos resposta. Já te lixaste a aí, por acaso, lixou-me as contas, mas também dá. É pronto. Já há um primeiro, portanto. Já um primeiro. Meus amores, caso o S não sirva a nenhum de vocês, vocês podem ser uns queridos e oferecer às respectivas namoradas, irmãs, mães, claro, primas, filhas. O que seja. Não, peraí, não temos resposta nada, meus caros, não temos resposta nada. O Tobias Figueiredo está no Nottingham, mas o Nottingham ainda não ganhou, calma lá. Ainda já temos resposta certa, é o Rui Sousa, agora sim. Rui Sousa, se não veste o S, o Navi Sarr, que entrou aos 86 minutos. Rui, manda uma mensagem. Manda uma mensagem privada para o Sporting 160. Há pouco, exatamente. Para tratarmos daqui da sua camisola. Contra o potencial Nottingham Forest, e aí sim do Tobias Figueiredo. Portanto, neste caso eu estava à procura do Navi Sarr. Muito bem, Rui Sousa, pronto, se ele que manda. Pronto, Rui, manda-nos uma mensagem para o nosso Instagram ou para o nosso Twitter, que nós, obviamente, vamos aqui a responder-te e enviar-te a camisola aos nossos parabéns. E é assim que funciona um programa em direto, meus amigos. Ninguém sabe que vai acontecer um sorteio. Não sabe que vai acontecer. O Pedro Varela inventa uma pergunta e depois tinha assim, acabado de ver, foi só por isso. Semana... Porque eu tinha o Twitter ligado e acabou de cair com o Nabi Sarr. Para a semana, nem a mãe do Navi Sarr sabia a resposta. Nem a mãe do Navi Sarr sabia a resposta, é mesmo, tem razão. Porque eu também só sou porque vi agora mesmo aqui à frente no Twitter. Acho que... Já nem me lembrava do Navisar. Aliás, o Nuno Mourão fez questão de me falar do Navisar ontem. É verdade, sim senhor. Para quem já ouviu o Padrinho, porque é que ele me falou do Navisar? Vão lá ouvir e vão descobrir. Porque é que ele me falou do Navisar? Pedro Varela, vamos aqui voltar a falar de coisas sérias. E vamos ter que falar de um tema que é incontornável no jogo deste sábado, que foi a despedida de Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, que foi efetivamente, e já dissemos aqui, a par com Luís Dias, dos melhores jogadores da temporada inteira. Depois o Luís Dias acabou por sair para o Liverpool, e foi de facto o jogador que melhor se adaptou à Liga Portuguesa e que mais demonstrou na Liga Portuguesa. Já ficámos, e agora vem a história do Ivo, vamos ficar sem Sarabia e agora como é que é? Mas a verdade é que já ficámos sem Bruno Fernandes, já ficámos sem uma série de jogadores que achávamos impossíveis de substituir. Quem é que achas que é melhor, se assim poderemos dizer, obviamente diferente, porque não há jogadores iguais, mas que poderá aqui colmatar a falta de Pablo Sarabia? Quer dizer, nós andamos aqui a falar várias vezes que o Sarabia, que o Mark Edwards estava a ser preparado para ser um potencial substituto, embora o Sarabia cada vez tenha jogado agora mais no centro, até por aquilo que o Ruben Amorim explicou. Eu, sinceramente, o mais importante do que quem é o potencial substituto, o que interessa é que o Sporting prepare a temporada para substituir todos aqueles que tiverem que sair e a equipa continue, se possível, com mais qualidade. Isso para mim é... E há garantias que isso pode estar a acontecer. O Rodrigo Roquete, no sábado à noite, no Spaces que fizemos no Twitter, contou uma história que acaba por ser engraçada do ponto de vista daquela questão de que estava num determinado local a jantar e que viu o Hugo Viana, e era para lhe dizer umas coisas, mas depois não tinha coragem para não estar a chatear, e a mulher até lhe acabou por picá-lo, e ele foi lá dizer e agradecer-lhe porque, pelos dois últimos anos, em contraste com aquilo que foram as críticas nos outros dois anos. E que é uma verdade, e isso acaba por ser o espelho neste momento do Sporting. O Sporting, se fosse aqui há dois ou três anos atrás, quando estivéssemos a fazer este programa, e que fizemos, no final da temporada estaríamos mais preocupados, como estivemos. Eu hoje, em brincadeira, já disse isso no Twitter. Hoje o Sporting até mandou um e-mail a anunciar uma contratação. A comunicação do Sporting está completamente diferente do que era há dois ou três anos, e nós há dois ou três anos fartamos de falar disso. E o que é que nos valeu isso? Uma série de críticas de muita gente, inclusive de ficarmos na lista negra do clube, que nunca mais veio cá ninguém relacionado com o clube. Hashtag, obrigado Miguel Braga. Mas, no entanto, essas críticas eram mais que justificadas. E da mesma forma, como também já o dissemos no passado, que as coisas não estavam bem, já o dissemos muitas vezes, temos tido, aí os últimos quatro mercados têm corrido muitíssimo bem. E, portanto, essa é para mim a garantia mais importante que nós temos em relação à saída do Sarabia. O Sarabia sai, é pena, é um grande jogador. Eu acho que vai disputar o título de melhor jogador desta liga este ano. Vamos ver, estou muito curioso até por isso. Só por curiosidade. Achas quem é que serão os adversários? Fazes ideia? É assim, eu acho que o Pizzi foi melhor que o Bruno Fernandes, não te esqueças disso. Portanto, mas já escolheram quem... de quem não fosse campeão. Agora, o Sarabia, o próprio Luís Dias, só pelo que fez no tempo que cá esteve, podia ser um candidato. Ah, até o próprio Darwin, o Ricardo Horta... O Luís Dias ainda é o extremo com mais golos da Liga. Exatamente. E repara, o Ricardo Horta faz uma temporada fantástica, o Vitinha, há uma série de jogadores. Enfim, seja quem for. Agora, o Sarabia foi não só um dos grandes jogadores deste campeonato, por tudo aquilo que nos trouxe, não só ao Sporting, mas também enquanto campeonato, a imagem que passou também lá para fora, especialmente na comunidade espanhola, e portanto isso acaba por ter também um impacto muito positivo do nosso futebol lá fora. Desculpa. E também, como eu disse num tweet, eu no sábado à noite só não pus lá uma coisa, depois as pessoas fizeram muitas perguntas, mas como é que... Eu disse que estava muito próximo dos estrangeiros que eu mais gostei no Sporting, mas eu estava-me a referir a estrangeiros que eu gostei do ponto de vista emotivo e não do ponto de vista de qualidade. porque do ponto de vista emotivo é um bocadinho diferente. Às vezes há jogadores que nos ligamos a ele do ponto de vista emocional. Para mim, o estrangeiro que eu mais gostei de ver no Sporting, do ponto de vista emocional, é o Schmeichel, porque veio do Manchester United. Eu adoro o Manchester United desde 1993, 94, quando comecei a ver os primeiros jogos do United e a assistir a alguns relatos quando... Eu nasci em 92, Pedro Varela. Eu em 94 ia para casa de um amigo meu, que estudava comigo na universidade, no primeiro ano da universidade, e ele tinha parabólica e tinha a Sky Sports, só que não dava imagem. Já contei essa história aqui há alguns anos, só dava som. Então nós, e ele também era do Manchester United, então ouvíamos os relatos. Tínhamos aqui ligado e estávamos a fazer outras coisas e ouvíamos a transmissão que só passava ao áudio. Incrível. Porque, era quase outros tempos, a internet não era propriamente como agora. Aliás, em 94 foi a primeira vez que eu vi a internet, uma demonstração de internet. Depois, agora, em termos de lado emocional, eu gostei muito do Schmeichel, o Sarabia aproxima-se muito, acho que nos ligou muito, é uma ligação muito forte com aquilo que ele fez, a capacidade de jogador inteligente, aquilo que nos liga, que nós olhamos para um ser humano e nos liga, como também, por exemplo, o Luizinho, para os mais antigos, conhecerão esse grande central que passou no Sporting, não só era um grande jogador, mas se olharmos depois, obviamente, para a qualidade, é óbvio que aí mudou um bocadinho. O Balakov, provavelmente, é o melhor estrangeiro que eu vi jogar no Sporting, ou o Jardel, o próprio Schmeichel também lá está, e eu não vi jogar, mas muitos dirão que é o Yazalde, como outros dirão que, outro jogador que já tivemos aqui a capacidade de entrevistá-lo, por exemplo, o André Cruz, ou o próprio Jetson. O Jetson estava um bocadinho entalado, por pena minha, por causa daquela ida para o Porto, mas é um, obviamente, foi um dos grandes jogadores que passou no nosso clube. O Acosta... Há muitos jogadores que marcaram muita gente. Jogadores com enorme qualidade. Agora, para mim, por nos ligar muito a esse lado emotivo. O Mário Simas diz exatamente. O Luizinho, por exemplo, ligou-nos muito por causa daquele Brasil de 82. E ele, quando chegou, quer dizer, são coisas, são pequenos pormenores que acabam por ficar que nos ligam muito. Ou então, como disse hoje alguém de tarde no Twitter, quer dizer. Ou o grande Missé, também é um jogador que com todos nós nos temos que ligar, quanto mais não seja porque, enfim, fazia parte dos barrotes que jogaram pelo Sporting e que apenas tinham duas pernas e pouco mais. Mas eu acho que o Sarabia acaba por ser um jogador absolutamente fantástico, foi sempre em crescendo, fez o percurso todo no Sporting, chegou, levou com umas críticas, depois foi evoluindo, foi ganhando espaço, passou a amado, a adorado, é um bocadinho como o Porro, chegou, calções rasgados, umas críticas, vai-te vestir, não sei o quê, e terminou, ontem era o maior do mundo, inclusive até por temas extra-futebol, portanto, são jogadores que têm um crescimento absolutamente incrível, mas no caso do Sarabia, eu acho que foi um prazer vê-lo jogar, foi um prazer vê-lo algumas vezes ao vivo e perceber a qualidade, a capacidade, a inteligência, tudo aquilo que ele tinha e que infelizmente é uma pena que tenha que ir embora, mas faz parte, as coisas são assim. Por isso, terminando, não estou preocupado porque eu acho que nós temos capacidade para substituir, temos tempo para preparar a época com calma e há, no meu entender, parece-me que há dinheiro, há capacidade financeira para que possamos ir ao mercado e ter bem definidas as nossas prioridades e com isso, obviamente, construir uma equipa que seja ainda melhor do que a deste ano, que é isso que todos nós queremos. Ora, aí está. E aproveitar aqui, ainda antes de irmos ao balanço da temporada, João, falemos de factos. Pablo Sarabia foi um jogador que muitas vezes acabou aqui por fazer a diferença no jogo propriamente dito do Sporting, seja com assistências, seja em termos de transição de bola, seja também em termos de golos marcados. Pablo Sarabia, que se bem se recordam, o primeiro jogo que ele fez, não a titular, mas o primeiro jogo onde ele entrou no Sporting foi o jogo com o Ajax em Alvalade, e a verdade é que na altura até falámos aqui de um dos lances em que o Sarabia vai na ala completamente sozinho, já estávamos a perder, sei lá, já por muitos dos golos que sofremos nesse jogo, e o Sarabia faz a ala sozinho e acaba por tentar cruzar para a área e não estava lá ninguém. Essa imagem fica-me efetivamente marcada pela vontade que o jogador teve de mostrar, mas vamos aqui a números. João, Sarabia é um homem de números grandes, e de facto, ainda maiores. Sim, e podemos mostrar aqui o radar do Sarabia. Não sei se aqui o Pedro já tem isso pronto ou não, mas é verdade é que... Tenho, já vou pôr. Para mim é o melhor jogador do campeonato. E cá está ele. Para mim é o melhor jogador do campeonato de longe, a partir da altura que saiu o Luís Dias. Pode-se falar de muitos outros jogadores, como é lógico, mas para mim Pablo Sarabia é o melhor jogador pela classe, também pelo ser humano que é, mas muito pela classe que emprestou em campo, ao Sporting, pela capacidade que fez com que o Sporting tivesse no ataque, pela sua inteligência em campo, e portanto aqui o que nós podemos ver, e atenção, que só estamos a comparar o Sarabia com os jogadores que já tenham pelo menos feito 900 minutos na Liga Portuguesa, okay? Tudo que fez menos não conta, e portanto Luís Dias não está aqui porque não os fez. Isto é em termos de, e o Pedro já está farto de explicar isto, e eu, é em termos de percentil, e portanto, e só comparamos com extremos. E o Pablo Sarabia, extremos, é 98, ou seja, está em 98, é 98 vezes melhor que a maioria dos jogadores da sua posição, portanto, está ali em termos de golos. Podemos ver, ele acabou com bastantes golos na Liga Portuguesa, em termos de remates também, em termos de remates, da percentagem de remates ao alvo, é incrível a capacidade de remates ao alvo do Pablo Sarabia, e é um dos melhores jogadores da Liga, só deve ter um extremo melhor que o Pablo Sarabia, só deve ter um ou outro, ele está com 98 em termos de percentil, portanto, é realmente inacreditável. Depois tem em termos de assistências também, o percentil 92 é fabuloso, para o extremo. O espaço-chave 99 revela muito da inteligência e da capacidade de Pablo Sarabia. Em cruzamento está com 77, não, é um número bom, mas não é o seu tipo de futebol estar a fazer cruzamentos. É realmente os espaços-chaves, as assistências, os golos, os remates, essa inteligência que Pablo tem é fundamental e, portanto, como extremo, a nível ofensivo, não houve ninguém em Portugal com estas médias, no complexo geral, houve realmente grandes jogadores, andam muito perto, mas a nível ofensivo. A nível defensivo, não dá muito à equipa, mas é um jogador inteligente a ocupar espaços, sobretudo, como podem ver, não é um driblador, e está ali a questão dos dribles, e isso é muito importante, porque esta semana no Patreon nós vamos mostrar Edwards, e vamos ver a diferença, e também vamos mostrar aqui o Pedro Gonçalves. E eu queria falar disto porque eu lembro perfeitamente quando o Sarabia chegou e que apelidaram de flop porque estavam à espera de um jogador tipo Messi, ficasse na bola, fintasse um, fintasse dois, só por jogar na seleção espanhola, não. E este gráfico representa, este radar representa exatamente o que o Pablo Sarabia é um jogador fundamental, é no passe, também cruza bem, fundamental nas assistências, fundamental realmente na capacidade de remate e de finalização, porque é um jogador que finaliza muito bem na área, e portanto nós vamos ver depois no balanço da época aqui com alguns jogadores, a distribuição de golos e de assistências e de oportunidades criadas. Mas a verdade é que Pablo Sarabia tem muita classe, deu para, é um cartão de visita para o Sporting, sem dúvida, para o tipo destes jogadores virem para o Sporting. O Sporting está na Champions, ainda mais consistente é nesse cartão de visita. E a verdade é que vamos sentir saudades, mas o futebol é isto mesmo, já sentimos saudades de muitos jogadores, e agora há de descobrir novas paixões para os adeptos leoninos, mais craques para a equipa do Sporting, mas a verdade é que é impressionante os números de Pablo Sarabia, e vamos ver já a seguir depois os números para a Sarabia. Ele jogou 2.200 minutos jogados nesta temporada na Liga Beowin. Foi um jogador extraordinário vê-lo, porque eu acho que a capacidade, eu até acho que a posição de 9 ainda é melhor que a extremo, isto porque é um jogador muito inteligente, e nós vimos isso no Bessa. Eu no Bessa estava ao lado do Pedro e estávamos sempre a comentar isso. É uma coisa por demais, e mesmo assim é um treinador em campo. As pessoas não percebem, mas se tiverem sempre a olhar para ele, percebe-se que ele dá muitas indicações a colegas. Isto revela toda a experiência e a maturidade que tem, e está aqui o Paulo conhecimento Lito, que acaba por trazer. Sim, toda a experiência. Agora vamos ver, desejar o melhor futuro para ele. Provavelmente passará por Espanha, mas é realmente um grande jogador. Mas depois também iremos falar aqui de Pedro Gonçalves, porque eu acho que há muitos comentários injustos sobre o Pedro Gonçalves, há muitos comentários injustos. Olha que levas com o oito todo, tu tens cuidado com o que dizes. Não, ele não precisa dos likes, como tu, Pedro Varela, ele não precisa dos likes. Mas depois, quando apresentamos o radar de Pedro Gonçalves, vamos falar, porque eu acho que há, obviamente, a expectativa criada do ano passado é que faz com que haja tantas críticas, e algumas são válidas, diga-se passagem, porque realmente teve uma época em que podia ter sido muito melhor, também teve muitos problemas esta época, mas já lá vamos. A definição de Sarabia, esta definição do Sarabia pelo Luís, grande abraço, é muito boa. É daqueles que não fazem um passo errado, os outros é que não percebem. Mas é que não percebem. Oh, Pedro, mas isso já aconteceu em vários jogos em que ele faz o passo-chave a desmarcar o colega e o colega não arrancou, ou arrancou muito tarde, e o passo estava lá, e o passo foi com a medida certa, foi bem efetuado para pedir a desmarcação do colega, mas às vezes os colegas nem acreditam que é possível fazer aquele passo e portanto não arrancam. Exato. Isso já aconteceu várias vezes, e portanto uma grande definição aqui do Luís, e um abraço para ele. E é essa definição que interessa. Meninos, ainda antes de irmos aqui ao mercado, falar do Porro ter assinado, falar aqui dos jogadores ao longo da temporada, tenho aqui uma pergunta para vocês, duas perguntas para vocês os dois, e as perguntas são iguais, e eu quero que as respostas sejam diferentes. Portanto, vou já dizer. Mas isso são perguntas de mercados e coisas que eu não sou o caso. Vê lá o que é que vais perguntar. Não, não tem que ir a ver o Transfer Market, para não ficar mal na figura. Vou-vos perguntar qual foi o melhor jogo que viram do Sporting esta temporada e o porquê. Pedro, começo por ti. Ah, isso é fácil. Foi contra o Dortmund. Pelo menos do ponto de vista daquilo que acabou por representar, de olha, eu estava com o Castro, esse tipo de jogos são sempre, para mim, que tenho uma larga experiência de derrotas avassaladoras do Sporting na Liga dos Campeões em Alvalade, 5-0 com o Bayern de Munique, 5-1 com o Ajax, perder a Liga Europa, que não estive. Manchester City. Exato, só 5, já estou farto de os ver lá com clubes internacionais. Ligas Europas, uma série de coisas. Portanto, esse jogo contra o Dortmund, que nos valeu a qualificação, ou que deu a garantia da qualificação, a forma como o Sporting jogou, a forma como o estádio apoiou, como se vibrou com esse... Com essa vitória, foi provavelmente o jogo que eu mais gostei. Curiosamente, um outro jogo que eu gostei muito foi logo o primeiro do campeonato. Tivemos os três juntos em Aveiro, na Supertaça, porque foi um jogo muito interessante, porque o Sporting começa a perder, mas tu percebes claramente que nunca teve em jogo. Que risco, que o Sporting ia reagir. Certo. E tem aquele final, que mais uma vez eu estava com o Castro, foi muito interessante. Ou seja, porque... o Sporting só joga bem quando eu vou, é o que eu vou fazer. Exato, quando vamos os dois, tens de camar. Não, mas foi muito giro, porque no final tivemos a sorte de estar ali perto da bancada central, conseguimos avançar até à bancada central, e tivemos com o neto, com a família, pá, e vimos ali momentos muito carinhosos, e o futebol é... Epá, muitas vezes é isto, não é só, obviamente é vitórias e tudo é diferente, claro que se fosse uma derrota não era a mesma coisa, mas são jogos que me recordo. Haverá certamente mais jogos e se calhar amanhã... Mas não digas, não digas, senão vais estragar os meus. Mas não, esse Dortmund para mim foi... Olha que o João não pode repetir os teus. Claro, ainda por cima temos uma foto dos dois, na altura tirada por incrível. Que estava muito, muito agradável e que foi... Pá, e foi muito giro, porque aquele gol foi ali à nossa frente, o terceiro, aconteceu tudo ali e pronto, e as coisas foram... Os estádios estavam a voltar a ficar cheios, pronto. Acho que foi, para mim, esse foi um dos e como o Luís disse, no jogo contra o City, devíamos ter ficado nas relotes, claramente. Isso, acho que sim. Houvesse quem pagasse, a vez eu não me lembro. Era mau, era muito alto, estragou-se. Tivemos que subir muito, portanto foi culpa do sítio. Vamos. João Castro, o melhor jogo da temporada. O Varela disse dois, tu também podes dizer dois, pronto. É assim, para ser justo, jogo... não podes é dizer os mesmos. Não, o melhor jogo da temporada quanto à minha qualidade foi na Luz. Mas eu só falei dos que fomos ver. Sim, não, mas eu estou a falar no geral, para ser diferente. A pergunta era só dos que fomos ver. Eu só me referi aos que fomos ver. Mas teste bem, do Dortmund. Mas pronto, está bem. Encaixa bem. Sim, mas em termos dos que fomos ver, obviamente o da Supertaça e o do Dortmund foram espetaculares. Até porque o Dortmund, a viagem, fomos com o Diogo, foi espetacular, foi toda uma experiência espetacular. Acho que quase que éramos atropelados pelo Uber da Mariana. Foi espetacular. O jogo. Portanto, foi mítico. Em termos pessoais, para nós foi de partir a rir e pronto. Em termos de qualidade de Sporting, eu acho que se calhar o jogo da Luz, acho que foi dos jogos que mais consistência o Sporting fez. E portanto esse sim é, para mim é o melhor jogo claramente do Sporting esta época enquanto equipa, muita tranquilidade do Sporting, muita qualidade no meio campo com o Ugarte assumir a titularidade no Luz, gostei bastante desse jogo, houve outros jogos também muito bons, em destaque por carácter, obviamente o jogo do Dragão, porque o Sporting mesmo a ganhar 2-0 com menos um aguentou certo. Ali até ao fim, e obviamente que era um jogo que podia ter sido o título, mas como carácter foi um jogo também muito difícil e que o Sporting aguentou, e tenho pena realmente da expulsão, porque eu acho que o Sporting podia ter ganho, e esse jogo fica-me um amargo de boca, porque eu acho que o Sporting podia ter repetido aquilo que fez no, na Luz, no Dragão, embora com nuances diferentes em termos de futebolísticas, mas claramente o jogo da Luz. Claro. E vamos agora ao pior jogo, e João, começo por ti, que é para não começar pelo Varela, porque se ele não pôde repetir os teus... Coitado, Varela, começo... claro. Olha, o pior jogo para mim foi o Santa Clara, claramente. O jogo mais atípico do Sporting. E vocês podem dizer, ah, mas porquê é que não foi o do Ajax, ou não foi o do Orto, ou do City? Eu acho que foi o de Santa Clara, porque eu acho que foi o Sporting mais anárquico que eu vi este ano, porque estar a ganhar duas vezes e deixar a equipa empatar e depois ainda eles darem a volta... Achas que foi a prova de que Amorim fará sempre falta no banco? Não, não vou dizer isso porque eu acho que a equipa técnica é toda... Não, e toda o Carlos Fernandes tem muita, sim, muita qualidade. Eu acho que faltou ali algumas coisas e foi o jogo mais, como eu estou a dizer, mais anárquico em termos de Sporting esta época, com mais falta daquela essência que é o Sporting de Amorim, porque... Certo. Uma equipa que está a ganhar duas vezes ainda vai perder o jogo contra um saco de Santa Clara, e com todo o respeito que os açorianos me merecem, acho que faltou ali muita coisa nesse jogo, e portanto para mim foi o pior jogo, e foi o jogo com o resultado mais devastador e com o impacto mais direto na nossa classificação, porque contra o Ajax nós perdemos, ok, mas passamos, não é? A fase, quanto ao Manchester City, sim, mas o Manchester City é claramente outra liga, e portanto o jogo é o Santa Clara de longe, de longe. E Pedro Varela, o pior jogo do Sporting? Vamos repetir o do Castro, como é óbvio, o do Castro é a escolha completamente acertada. Sim. Vou dizer o outro jogo que é completamente horrível, e até jogamos bem na primeira parte, mas é o Braga, e são dois jogos, Santa Clara e Braga, que acabam por definir a nossa, o nosso, é quase como o machado que nos caiu no pescoço e que nos cortou a cabeça e a capacidade para lutar pelo título. A nossa segunda parte contra o Braga é má, é péssima, não, foi uma equipa completamente desorientada, que estava a ganhar de um momento para o outro, sofre um gol do empate e nunca mais conseguiu, não se percebe o que é que se passou, e foram dois jogos seguidos que acabaram por nos deixar completamente afastados do... Então, obviamente que temos mais jogos que não correram nada bem, o Ajax, o Manchester City, mas isso são do Marítimo, grandes do equipas, Marítimo, não é? Certo. Exatamente. Agora, isso são jogos contra grandes equipas. Agora, estes dois jogos são fundamentais, e não há dúvidas nenhumas. Contra o Santa Clara é um jogo perfeitamente... atípico, até pelo facto não só do que aquilo que o Castro disse, como ainda por cima estamos a perder, a ganhar por duas vezes e perdemos o jogo, que é uma coisa que deve acontecer pouquíssimas vezes na história de um grande só o Sporting é que isto acontece realmente, só para não ser diferente, para ser um bocadinho diferente. Portanto, Santa Clara claramente e Braga, e são os dois jogos que acabam por definir a nossa sorte no campeonato nacional. Claro que depois há também o Dragão, a segunda parte no Dragão é muito má. Não, o jogo da taça do Dragão é que foi bom. Da parte do Dragão, da taça, exatamente. Da parte do Dragão, da taça. O campeonato, coitados, aí não tivemos culpa porque ainda jogamos com 10, sem ter... Sem mas na taça fomos completamente nulos. Sim, a segunda parte da taça fomos completamente aniquilados, foi uma equipa sem reação, o próprio Ruben Amorim não conseguiu... enfim, é o que... Olha, enfim, as coisas são como são. É o que é. Entendemos? Exatamente. Era pior se fosse assim e ficássemos em 12º, ou como já aconteceu, no campeonato em 6º. Ou em 7º, ou coisa parecida. E felizmente que não foi assim. E para fecharmos então aqui o balanço da temporada, e obviamente para depois pegarmos aqui no mercado um bocadinho, porque esta semana vai haver Patreon sobre isso também, aproveitar para vos perguntar, não por jogadores, mas por setores. E vamos começar precisamente pelo setor defensivo. Pedro, o Sporting que este ano termina com 23 golos sofridos, 73 golos marcados. Pergunto-te o melhor e o pior do setor defensivo esta temporada. Olha, o setor defensivo acabou por ser importante neste campeonato. Não defendemos tão bem. O Ruben Amorim disse-o a seguir ao jogo contra o Santa Clara, ali naquela pequena flash interview logo a seguir ao jogo, e acaba por ser um ponto onde claramente temos que melhorar. As vitórias começam-se a construir atrás, não é? Como muitas vezes costuma dizer, e aquilo que foi uma força muito grande do Sporting no ano em que fomos campeões, que foi a capacidade defensiva, aqui fomos um bocadinho traídos. E eu acho que o pior acaba por ser isso, uma consistência que não foi aquela que desejaríamos e que temos que melhorar. Do ponto de vista do melhor, Mateus Reis, claramente um ano que definiu um jogador, definitivamente. Epá, mas é inegável, podemos obviamente, se escolhemos só o Mateus Reis, mas é inegável não falar não só de Coates, que continua... patrão. Não há palavras para a capacidade enquanto jogador e aquilo, o seu crescimento e a forma como passou já por um sem número de episódios no Sporting e como está ali um senhor jogador. E o próprio Adam, obviamente, acaba por ser importante. Houve muitos jogos em que ele foi importante, mas do ponto de vista global é preciso estar um bocadinho mais atento. Eu ainda hoje estava a ver, curiosamente, os rankings do Goal Point e em passos certos, o Gonçalo Inácio é o jogador com mais passos certos da época, terminou no primeiro lugar, e o Gonçalo Inácio tem sido um jogador que tem sofrido algumas críticas. Eu acho que esta concorrência lhe vai fazer bem, do Santos Justo, acho que é bom para o jogador, acho que para todos os jogadores ter concorrência forte dá-lhes uma motivação extra, mesmo que às vezes não gostem que vão parar ao banco, mas as coisas são mesmo assim. Mas acho que o melhor, Mateus Reis, claramente, assumir, tornou-se numa referência, num dos grandes jogadores e muitas vezes o melhor jogador do Sporting em campo. E do ponto de vista do menos positivo, o global, perdemos a melhor defesa da temporada para o Porto. E isso acaba por ser o negativo. Era só a defesa que estavas a perguntar, não é? Sim. E vamos pegar agora no meio-campo. João, sei que temos aqui os números de Pedro Gonçalves, portanto, se quiseres misturar o melhor e o pior do meio-campo com o melhor e o pior do ataque, podes aqui misturar com toda a certeza, porque de facto Pedro Gonçalves faz aqui um bocadinho de tudo, é um jogador muito, muito completo. Antes de avançar, só aqui uma nota sobre a defesa, é uma opinião muito particular. Eu acho que o Sporting, ou seja, nós sofremos mais golos que a época passada, sofremos mais um com o Porto só, se não me engano, mas o Sporting joga de maneira diferente do ano passado. Enquanto o ano passado jogávamos com um bloco muito mais baixo, portanto tínhamos muito mais, era muito mais fácil defender com o bloco mais baixo, e este ano estamos sempre mais expostos. E, portanto, é natural que os golos aumentem, porque estando mais exposto a equipa, é natural que isso aconteça. E, portanto, eu não acho que o Sporting tenha defendido muito pior que o ano passado, eu acho é que defendeu de maneira diferente. E se formos ver, só temos mais um golo sofrido com o campeão nacional, não acho que foi por aí que nós perdemos o título. Acho que sim, no ataque, como falta de golos, é que se poderá ter perdido aí o título. Com menos golos do campeão é que se terá perdido aí o título. Isto é a primeira nota. E a segunda nota para o meio campo, o melhor para mim e a maior surpresa e consistência para Manuel Ugarte, de longe. Acho que foi uma excelente contratação, acho que evoluiu muito. E acho que é um jogador que Amorim conta claramente para o futuro. Nota-se que quando entra, eu acho que dá uma estabilidade incrível ao meio campo. E portanto é um jogador que eu gosto bastante, mas é um jogador que gosto bastante porque ele tem demonstrado isso e tem feito para que os adeptos e quem gosta de futebol goste dele. Já aconteceu no Bessa, quando entrou o Sporting normalizou e conversámos isso na bancada, e o Pedro aqui não me deixa mentir, a verdade é que o Sporting normalizou ali o meio campo, e neste jogo entrou e eu acho que também normalizou muito o meio campo do Sporting, controlamos muito melhor as ações do adversário. Depois aqui do Pedro Gonçalves, eu queria trazer aqui, e não era para dizer mal, porque muita gente diz mal do Pedro Gonçalves, Certo, e o Pedro Gonçalves fez tantos golos como a temporada passada e muita gente acha que isso é um sinal de má prestação do jogador. Vamos aqui por partes. Eu até vou pôr isto maior para poder ver. O Pedro Gonçalves aqui neste quadro está-se a comparar com os outros extremos da liga. Okay? Não se está a comparar com médios. Ele não jogou a médio, jogou só um jogo que fez alguns minutos a médio, mas está a comparar-se com os outros extremos. E se compararmos com os outros extremos, percentil 90 em termos de golos, portanto é muito bom, e já lá vamos depois ver a quantidade de todos os golos que ele marcou. Em termos de remates, aí podemos ver, e nos remates ao alvo, é que foi o ponto fraco do Pedro Gonçalves. Se Pedro Gonçalves tivesse mais, sei lá, 20% de eficácia do que teve este ano, ia marcar muitos mais golos e poderia ser mesmo o melhor marcador do Sport. Aqui é que foi a grande expectativa que tínhamos com o Pedro Gonçalves face ao ano excepcional do ano passado, versus um Pedro Gonçalves que este ano, o ano passado, cada vez que rematava a baliza era praticamente golo, nós até brincámos, fazia passos para a baliza. Este ano fez alguns passos, mas não foram para a baliza, foram para o guarda-redes, e o guarda-redes defendeu-os. E, portanto, acaba por ter uma boa época em termos de números, como vocês podem ver. Reparem, em termos de assistências, está no perfil 98. É o extremo, deve ser o segundo extremo com mais assistências da liga. Em termos também de passos-chave, está em 83, estará a ter mais, mas temos aqui 83. Em termos de cruzamentos, lá está, não é um jogador que cruze tanto. E, portanto, nem tem assim, um cruzamento muito eficaz, mas a nível defensivo até tem números muito acima do que Pablo Sarabia, porque é um jogador que também trabalha muito para a equipa, como podemos ver, e principalmente em termos de recuperações, até recupera mais bolas que Pablo Sarabia, em termos de duelos também. E, portanto, três notas finais sobre o Pedro Gonçalves. Primeiro, teve uma época com lesões, e diz que tem uma lesão no pé. Teve problemas pessoais inicialmente, e uma lesão... Teve um mês e tal de fora, portanto, teve aqui alguns problemas a recuperar a forma, obviamente. Depois, outro aspecto, realmente a eficácia baixou, e em alguns jogos passou muito ao lado dos jogos. Pedro Gonçalves, apesar de em alguns jogos fazer um passo ou uma assistência, passou muito ao lado dos jogos, se calhar os problemas físicos não o deixam estar tanto em jogo como deveria estar. Portanto, não acho, pelos números, vamos fazer isto ao contrário. Pedro Gonçalves era a primeira época do Sporting. Era uma boa ou uma má época? Era uma excelente época. Nós já vamos ver os números. Se fosse a primeira época de Pedro Gonçalves, era uma excelente época. Agora nós temos é um termo de comparação muito elevado. Certo. Isto é a mesma coisa que eu ir andar agora de Ferrari e depois pegar num Mini e vou compará-lo com o Ferrari. Obviamente que foi totalmente diferente. E, portanto, Pedro Gonçalves não foi uma má época, pelo contrário. Acho que foi uma boa época. Não foi uma época excepcional, como foi a do ano passado. É tão simples quanto isto. E podemos passar aqui... Ó Pedro, se calhar podemos passar aos golos, até vamos já de encadeando isto tudo, não é? Exatamente. Golos mais assistências, não é? Isto, atenção, é só para a Liga, portanto está excluído as outras competições, exatamente. Em termos de golos e assistências, Pablo Sarabia foi o jogador mais importante do Sporting, com 21 no total, portanto, golos mais assistências. E o Pedro Gonçalves foi o segundo. O Pedro Gonçalves, aqui só na Liga, leva 18 pontos. Portanto, é para verem aqui a importância. Paulinho foi o terceiro. Com 15, portanto, também atenção às críticas de Paulinho, obviamente falhou muitos golos e precisa de melhorar em muitos aspectos, acaba aqui com 15, golos e assistências. Edwards, e aqui era uma nota que eu queria deixar. Aqui, atenção as cores... ali também a Ricardo Sgaio, deixar só aqui a nota, desculpa João. Sim. Edwards, joga meia época e repara, mas aqui pode estar os golos, aqui está os golos de Guimarães, peço desculpa, aqui deve estar os golos de Guimarães também. Está os golos de Guimarães, exatamente. Mas vamos ver, mas podemos somar tudo e ver que, por exemplo, Marco Edwards pode vir a ter uma preponderância muito grande no Sporting, claro. Jogando uma época inteira. E no Sporting até marcar mais que no Vitória e ter até mais assistências. Nuno Santos, uma época também muito boa, principalmente esta parte final. É verdade que Nuno Santos leva... com 13 golos e assistências, portanto também muito preponderante. Pedro Porro, fantástico, como podemos ver, não é? 8, e portanto estes são os jogadores, as cores revelam é os minutos, portanto quem tem menos minutos, aqui muito importante de realçar também Gonçalo Inácio, teve mais golos e assistências, claro. Portanto, este ano do que Coates. Coates ficou aquém dos golos marcados no ano passado, não se esqueçam disso. Faltaram aqueles nervosos finais. Não, deixa-me só perguntar aqui uma coisa, João, mas não há mal nenhum que a equipa jogue e que tenha 4 jogadores como os que estão lá em cima, são aqueles 4, podem ser outros 4, se os números aumentarem um bocadinho mais, está perfeito. Eu não há mal nenhum. E acho que é um bocadinho como acontece no City, não é? Passa aqui um bocadinho o exemplo, mas é esta lógica de teres vários jogadores que faturam um conjunto de como gols. Como no Liverpool, por exemplo. Exatamente, no Liverpool. E, portanto, aliás, eu gosto mais do Sporting agora sem o avançado. Se for o Pedro Gonçalves, for o Paulinho, for o Edwards, tenho pena que não seja o Slimani, enfim, não vamos voltar a batalhar, mas era um jogador que certamente iria parar lá em cima nos gráficos. Já gráficos, tem, mas já tem cinco ali. Sim. Exatamente, era um jogador com que ia claro, parar lá para cima. Epá, estaríamos não, muito bem. Um reforço, o que é tirar o Sarabia dali e meter um reforço ali e subindo aqui um bocadinho mais. Eu acho que aqui uma das coisas, e aqui acho que é um ponto importante, ninguém tem que concordar comigo, mas eu vou dizer. Falta-nos um médio com mais golo. Ok? Certo. Falta-nos um médio com mais golo. E porquê é que eu digo isto? Por exemplo, Mateus Nunes tem mais golos ou assistência, ok, Pedro? Não é só golo. Sim, porque são as duas. Porque reparem, se repararmos, temos Mateus Nunes com 5, ok? Temos Mateus Nunes com 5 e depois temos João Palhinha com 3, o Garte com 2. Portanto, faltam-nos jogadores com essa capacidade, principalmente em termos de passe decisivo, e repara, Bragança tem tantos como o João Palhinha e jogou muito menos. Falta-nos um jogador com capacidade de passe, capacidade de chegar à área, mas que depois decida bem, que finalize. Mateus Nunes vai marcando alguns golos importantes, mas, por exemplo, em termos de assistências de passe, acho que se tivermos um médio com maior capacidade ofensiva, maior chegada, podemos aqui retirar um bocadinho do handicap que temos para os demais rivais. Passamos para o slide seguinte também, já agora, das oportunidades criadas. Isto aqui é um consolo ver realmente o Paulo Sarabia em termos de oportunidades criadas, criou 44 oportunidades na Liga Bwin, o que revela toda aquela capacidade de passe-chave, de assistências do espanhol. E depois temos aqui também um dado que quase toda a gente sabe, e já falamos, o Porro renovou, portanto fica no Sporting até 2025, e vê-se a importância do Porro. O Porro consegue-nos criar 36 oportunidades, o que é realmente fabuloso para um lateral, para um ala, é o melhor lateral direito. Lembro do Pedro Gonçalves, apesar de tudo, não joga como queríamos, mas lá continua ele a ser importante em toda a estratégia ofensiva da equipe. E depois mesmo o Edwards, nota-se já aquilo que pode vir a dar, e portanto está aqui obviamente os números de Guimarães, mas reparem que Edwards está aqui, um reflexo, não é? Não é? É o reflexo, exatamente. Depois temos Paulinho, lá está a importância também de Paulinho, quando às vezes existem realmente muitas críticas, e eu acho que existe uma grande crítica sobre a finalização de Paulinho, e o Ruben Amorim ontem falou muito, porque realmente já viu que a equipa com três avançados mais móveis está a conseguir desbloquear melhores jogos com o Paulinho, porque aqui o Sporting não joga sozinho, os adversários já perceberam como é que o Sporting joga, certo, com o Paulinho, e a verdade é que também existem mecanismos para dificultar a tarefa do Sporting. Depois aqui a importância também do Nuno Santos, lá está aqui Mateus Nunes, Coates, Gaio, Mateus Reis, aqui uma... Mateus Reis realmente a subir e a ser bastante importante, Daniel Bragança e depois todos os demais, mas aqui o que falta realmente ao Sporting, enquanto a mim continua a ser um médio com outro tipo de capacidade de decisão e capacidade ofensiva, e vamos ver para o ano quem vem substituir para o Sarabia, porque são números incríveis do jogador espanhol. Estamos a ter muita sorte com os espanhóis, Adam, Sarabia, Pedro Porra, vamos ver se há mais algum espanhol que possa vir para o ano para o Sport, porque temos estado com números incríveis, mas eu acho que este quadro é muito bom para vermos aqui para a qualidade de cada um jogador. Para exemplificar aquilo que estavas a dizer. Exatamente. E olhem, ainda antes de irmos aqui à pergunta do chat, e uma vez que o programa já vai longo, vamos fechar o Isso Corre Bem deste ano, uma prova que foi categoricamente... nem tenho nada preparado para mostrar aqui a minha vitória. Isto por não assim. Pedro Varela. Se bem que, deixem-me só dizer-vos, que a Mariana pontuou só o pontinho para se manter ali acima da linha d'água. Portanto, não, eu acho que é uma vitória justa do Pedro, que foi mais esperto nas apostas. Eu inventei muito na parte final, gozei muito com as probabilidades, andei a fazer apostas malucas, mas era só, até que nós não podíamos fazer apostas abaixo dos 2,5, mas eu acho que deu para mostrar a importância, e o jogo foi muito bem idealizado aqui pelo Pedro Varela. Aí está. Nós, a verdade é que só acertámos 5, mas também fomos sempre para apostas muito difíceis. E pelo menos era resultados difíceis e resultados certos, que é o mais difícil até de acertar. E é uma boa vitória do Pedro agora no final. O Rodrigo Ribeiro teve culpa por ter perdido isto, diga-se passagem. Portanto, vai ter que trabalhar o dobro na pré-época para me recompensar. E a Mariana, pronto, olha, a Mariana tentou, é verdade, vivendo, mas não acertou nenhuma aposta. vivendo e aprendendo. A verdade é que sempre que eu estava a ganhar, alguma coisa acontecia. Acontecia. Principalmente nas últimas apostas. Tiveste ali momentos que tivesse sempre a ganhar, Tondela, Bessa. Desde Tondela, acho que desde Tondela que isto está quase com a aposta garantida e de facto cai logo mesmo no final. A verdade é essa. Relativamente a abrir isto à malta, e o Marão está aqui a dar esta é uma boa ideia, podemos fazer algo. É uma boa ideia, desde que se inscrevam com o código do Sporting 160, obviamente. Se não se inscreverem com o código do Sporting 160, não abrimos isto para ninguém e ficamos só vale apostas, e depois são apostas difíceis, porque se assim fácil, isto não é. Claro, o 2,5 é, a verdade seja dita, eu não inventei o jogo, eu apenas fiz uma adaptação de um que eu entrei na altura a convite da Goalpoint, quando foi do ano passado, e eu adaptei para fazermos aqui ao nosso para o Sport, e acabou por correr bem, e eu acho que é porreiro, porque ali o 2,5, a odd 2,5 obriga-nos a fazer apostas diferentes, mais complicadas, e isso acaba por ser mais... Oh Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, agradecer obviamente ao Pedro pelos gráficos que nos fez para o programa. E, portanto, Pedro ou outro, não sou eu. O outro Pedro. Porque isto é um programa cheio de Joões e cheio de Pedro. Olha a pergunta do chat, Maria. Relativamente à pergunta do chat, qual é que foi o pior reforço da época? E pergunto aos dois, Pedro. Eu acho que é fácil, e quer dizer, é uma questão de não ser o pior, mas é a questão financeira, acaba por ser provavelmente o vinagre, não é? O facto de ter dado pouco à equipa, de ter custado, de estar-nos a custar o que acaba por custar, não é? Os tais 10 milhões, ainda esta semana falei disso com o Castro no pós-jogo. Acho que esse acaba por ser, acho que não há grandes dúvidas no, aqui a questão, se não tivesse aquele valor e fosse uma aposta, e tal como o Ruben Amorim tem dito, acaba por ser, o valor acaba por ser altamente influenciador, como quase em todos os nossos negócios. As críticas ao Paulinho e muito também estão obviamente relacionadas com o valor que se gasta, certo, para a contratação de um jogador como ele. Mas é claramente, eu diria que é o vinagre, e acho que é difícil escolher outro. O Nuno Mourão fala do Slimani, eu percebo a questão do Slimani aqui acaba, mas eu acho que o vinagre acaba por ser o que correu menos bem. Não acho, e não quero com isto matar aqui ou cortar as pernas ao vinagre, porque como nós já tivemos vários exemplos, o Mateus Reis, se calhar há uns tempos estávamos aqui a dizer que era um dos jogadores menos conseguidos do Sporting, e de um momento para o outro dá ali uma reviravolta absolutamente fantástica, e portanto vamos ver o que é que na próxima temporada... Deixem-me só dizer-vos que Ruben Vinagre é o meu projeto com o meu colega de bancada, entenda-se, Abel Maia, para 22-23. O projeto 21-22 foi concluído com sucesso e de nome Mateus Reis. Portanto, só para deixar aqui esta mesma nota, esperemos que corra bem, que é o que nós projeto... queremos. Exatamente, isso corre bem. É que temos aqui um problema bom para resolver. João Castro, quem é que foi o pior reforço da temporada? Foi o Vinagre. Acho que foi o Vinagre, porque eu acho que aqui temos que dividir duas coisas. Primeiro porque vai ser um jogador muito caro, 10 milhões, e portanto para mim é um jogador caro. Depois porque até a expectativa foi muito boa inicialmente, portanto o Vinagre foi um pedido obviamente de Ruben Amorim, e se calhar tu dizes que vai ser o teu projeto com o Abel, mas eu acho que vai ser o projeto de Ruben Amorim na pré-época. Porque eu acho que o Ruben Amorim não quer deixar cair, e portanto, e não deixou cair, e portanto a pré-época vai ser importante. Agora, da época, em relação a custo e em relação a, obviamente, a proveito, vai ser o Vinagre, porque mesmo que Slimani tenha corrido mal, nunca irá custar os 10 milhões, e portanto isso é a grande diferença. Eu acho que existe capacidade no jogador, no atleta, capacidade na equipa técnica de conseguir dar a volta ao texto, e portanto neste ano estamos a dizer que Vinagre foi o pior reforço, e para o ano podemos dizer que foi a melhor surpresa. A melhor surpresa. Okay? E portanto é esperar que o jogador realmente tenha agora umas boas férias e depois venha para uma pré-época com muita intensidade. É isso que nós queremos, mais nada. E é isso que nós precisamos. Como o programa já vai longo, fica prometido um Patreon sobre o mercado do Sporting e sobre os reforços já contratados. Deixarem nota aqui que o Porro assinou até 2025. Se vocês moram debaixo de uma pedra e não viram isso hoje, o Porro assinou até 2025, o que é uma grande novidade para todo e qualquer Sportingista que andava a pedir isto faz tempo. Como o programa já vai longo, vamos então para as notas finais e eu começo pelo João Castro hoje. Olha, as minhas notas finais é fácil. Primeiro dar os parabéns ao Casa Pia e ao Rio Ave por subirem à Primeira Liga. Destacar aqui o Pedro Mendes, se calhar era uma nota do Pedro. Fez um grande jogo. Marca 10 golos na caminhada do Rio Ave para a subida, bastante importante. É um marcador à par do Aziz. Exatamente, e portanto quando se fala de jogadores emprestados, ainda hoje eu tive a oportunidade de corrigir isso na rádio, falava-se do Aziz e ninguém tinha falado do Pedro Mendes e eu aproveitei logo e falei do Pedro Mendes. Dar a nota também, e hoje vou aos emprestados, as minhas notas são aos emprestados. Dar a nota para a manutenção do Estugarda do Tiago Tomás, acho que é fundamental para o jogador, notou-se a alegria do jogador e portanto é fundamental para o crescimento dele. E foi importante. Com os seus golos, obviamente, e portanto tem jogado bem, eu acho que é importante para ele continuar, na minha opinião, e portanto com essa manutenção do Estugarda. Por um lado, destacar negativamente o empréstimo de Giovanna a Lazio, jogou muito pouco, hoje foi titular em Turim diante das Juventus, mas depois saiu, e portanto acho que foi um mau empréstimo, aqui a culpa não foi do Sporting, mas são opções, portanto, um mau empréstimo. Sporar já está de regresso, o Lisboa provavelmente não o vai comprar e, portanto, vamos ter um jogador que tem mercado para vender e, portanto, começou muito bem, mas depois decaiu um bocado em termos de avaliação. Plata, idem aspas, é um jogador que o Ruben Amorim tem muita pena não ter conseguido trazê-lo para aquilo que ele acha que deve ser um jogador do plantel do Sporting e porque a qualidade do jogador tem. Falta mais alguma coisa? Estavam há pouco a perguntar qual seria a surpresa da pré-época. Eu acho que Fatal pode ser a surpresa da pré-época. Só para responder aqui uma pergunta de chapa, que esqueci-me, estava aqui nas minhas notas, mas esqueci-me de responder. Acho que pode vir a ser a surpresa da pré-época. Ainda não sabendo até à data, obviamente, de quais são os jogadores que vão ser contratados, mas dos que temos disponíveis e podemos comentar, acho que pode ser os jogadores. Eduardo Quaresma, acho que passou, teve alguns bons momentos do Tondela, mas não acho que aproveitou na plenitude o empréstimo do Tondela. O Tondela, infelizmente, acaba por descer, é sempre um marco traumático para um atleta de descer de divisão, mas eu acho que o Quaresma ainda tem muito que crescer, e isso notou-se em muitos jogos do Tondela. Portanto, foi bom para a experiência e para a evolução, mas eu acho que ainda falta muitas coisas para o Quaresma se afirmar na equipa do Sporting. Tem qualidade, mas às vezes não chega só. E, portanto, falta aí alguma coisa ao Quaresma. Mas, embora eu acho que agora devia ir para um patamar um bocadinho mais acima, de qualidade de equipa de empréstimo, não lhe faria mal. E vamos ver o que é que os... falta o Jenny Catano do Guimarães, curiosamente, do Vitória. Curiosamente, ontem faz duas assistências, fez um grande jogo ontem contra o Gil Vicente, não teve muitas oportunidades, não teve muitos minutos. Um dos piores empréstimos. Deixa-me só dizer que esse jogo do Vitória contra o Gil Vicente representa o que é a Liga Portuguesa 2021-2022. O último jogo do campeonato é jogado com o estádio vazio e à porta fechada. E uma pena, dá dois anos quase. E porrada no fim. E porrada no fim. É capaz de ser a imagem mais incrível e que mostra bem o quanto é a Liga Portuguesa. Deixa-me falar aqui de uma coisa importante, que é o cabo, sobre o Jenny Catano. Eu acho que, pronto, teve poucas oportunidades, devia, obviamente, ir para um clube para jogar. Acho que era fundamental jogar. Mas tem ali qualidade e mostrou ontem essa qualidade. Em relação a uma nota... ainda bem que o Nuno Marão falou isso, eu falei isso na rádio, Observador, quando me perguntaram no final sobre os aplausos ao Morita, eu acho mal, não vou criticar os adeptos do Sporting, mas eu acho que devemos aprender com os erros. quando em mil e tal, em 2000 e tal, ou, assim, em 2000 e tal, batemos palmas dentro do Nacional ao Ruben Miquel e o Ruben Miquel acabou por ir para o Porto, embora eu saiba que as coisas mudaram em termos de estrutura do Sporting, da capacidade de negociação, a verdade é que eu acho que jogadores, bater palmas a jogadores adversários só por supostamente serem ou estarem conectados com o Sporting, tínhamos que bater palmas a muitos jogadores. E, portanto, contenham-se nessas palmas, pode sair o tiro pela culatra e depois sermos gozados. E, portanto, enquanto não estiver preto no branco, no futebol tudo é possível. Já agora estão ali, o que é feito o Joelson, tem estado no Basileia, mas tem estado a ser suplente e a entrar aos 60, 70 minutos. Também... do Miar. Não tem sido... Ah, eu já sei o que é que eu queria falar, ó Pedro. Tinha aqui apontado, era o Pedro Marques. Para mim foi o pior empréstimo do Sporting, foi o Pedro Marques. Era o Tiago Ilori. Não, o Tiago Ilori teve a oportunidade de fazer uma boa época no... Ah, esse nem sei quem é, já. A nível do clube, a nível individual não foi assim tão bom. Mas Pedro Marques, eu acho que foi um mau empréstimo, porque o Pedro Marques ficou tapado, além das lesões, ficou muito tapado por jogadores contratados pelo Famalicão, e tenho pena porque o Pedro Marques é um jogador que estava, que tinha feito uma grande época no Gil Vicente, estava a evoluir, e tem uma época perdida no Famalicão, com muito pena nossa. Acho que pode ser utilizado para, em equipas que realmente ele se consiga impor e seja titular, porque tem qualidade, tive qualidade no Gil Vicente, e com muita pena minha este ano, passou completamente ao lado do Famalicão, o que foi muito mal para o jogador, como não devemos calcular. Estas eram as minhas notas, era mais para os resumos, deixar uma nota final aqui, agradecer ao André Igreja o trabalho feito ao longo da época nos backstage. Funcionário do ano, para mim vai ganhar o prémio Funcionário do Ano. E tinha aqui esta nota para ele, eu sei que ele não deve ouvir o suporte em 160, mas fica quem conheceu o dar. Não ouve? Faz mal. Não, acho que faz um grande trabalho. Exatamente, acho que faz um grande trabalho, era a minha nota final para ele, porque uma pessoa vê aquilo e até ganha assim uma nova alma. E eu posso-vos dizer que hoje vi três no backstage, tinha assim dois em atrás. De rajada. E fui ver o do Vila de Conde do ano passado, que eu acho que foi, para mim, a maior obra-prima do Igreja, o Vila Conde do ano passado, tirando a do título, tirando aquelas que têm festas, pronto, isso são diferentes, porque nós vemos que até são maiores. De jogo normal, para mim, a que mais me emocionou foi a do Vila Conde do ano passado, e para mim foi a obra-prima dele. Mas o deste jogo contra o Santa Clara estava muito bem conseguido, ali com pequenos pormenores que não sempre vai, com easter eggs lá colocados, e portanto, um grande abraço para ele, e fica essa nota final. Ah, e desejar, ao futebol feminino toda a sorte para o Jamor. Atenção. Ora, gosto muito das nossas atletas. Nota final para a Mariana. Eu já vou. Pedro Varela, as tuas notas finais, se é que o Castro não falou já de todas as possíveis. Não, eu tentei fugir às notas do Pedro. Eu peço já desculpa por antecedência, porque vou tossir algumas vezes, porque eu estou farto de tossir. Recupera. Estou aqui com alguma dificuldade, mas... Obviamente, uma nota pessoal tem que começar pelo Pedro Mendes, toda a gente já sabe, já acompanha, já é mais conhecida a história, toda a gente sabe que eu tenho uma... ontem falei com ele, infelizmente não consegui ver o jogo porque eu tive com Covid, e só na sexta-feira é que saí de casa, e portanto eu na altura ainda não tinha a certeza e não consegui, e ele já se tinha disposto a arranjar bilhetes para ir ver o jogo, só que, pronto, à última da hora, quando eu lhe pedi, eu percebi que já não era possível, o estádio já estava esgotado. Muita pena minha não ter ido ver, mas há de haver outras oportunidades para ver, mas obviamente queria deixar esta nota, porque é uma pessoa que eu aprecio bastante. Fez uma grande temporada. Uma boa temporada, muito importante. Eu percebo que o João estava a dizer, bem, é evidente que o Aziz é um bocadinho mais falado, em todas as competições marcou mais 4 golos do que ele, no campeonato marcou os mesmos, tem um bocadinho menos de minutos, mas acho que foram os dois, em termos de avançados, foram muito importantes, mas lá está, tiveram ali outros jogadores, o próprio Zé Manuel também tem 7 golos, até o Gabrielzinho também, mas ali, obviamente, fez aquilo pelo qual foi contratado, que era ajudar o Rio Ave a subir divisão. Essa era claramente o primeiro objetivo. Depois ainda conseguiram ser campeões, fizeram uma excelente temporada e portanto, está de regresso. E dá uma sensação que, obviamente, ele regressará ao Sporting, porque tem que regressar porque acaba o empréstimo, mas a vida dele passará por outro clube que não o Sporting, pode até passar pelo Rio Ave na primeira divisão, não sei, não faço agora a mínima ideia, certamente irei saber porque falo com ele e ele há de me dizer, mas isso, quando ele me disser, certamente já estará tudo acertado do lado dele e ficarei contente por aquilo que ele continuar a fazer enquanto jogador. Isto era a minha nota, obviamente, mais pessoal. Depois, 128 jogadores do Polo EUL e das academias de formação estiveram ontem presentes em Alvalade, foram premiados. Ontem não, anteontem, Pedro Varela, deixa-me eu corrigir. Anteontem, porque tiveram notas de excelência no período, no segundo período escolar e, portanto, foram recompensados pelo Sporting. Depois também falar da Taça da Federação conquistada pelo voleibol feminino, diante do Vitória Sport Clube. Também no Patreon sobre os 3-7, inclusive. Exatamente, no Patreon está lá o resumo das modalidades feito pela Mariana, que está a fazer todas as semanas o resumo das modalidades. Exatamente. Depois também referir, obviamente, os Leões que estão na meia-final do Campeonato Nacional em basquetebol. Vou deixar o futebol feminino para ti, porque obviamente é importante e temos uma ídolo já amor. E depois, mais importante que a notícia do Pedro Porro, que é uma notícia que é importante, obviamente, porque todos estavam à espera disso, é aquilo que eu no início comecei por dizer, que é a época ainda nem acabou, ou está a acabar, acabou ontem, mas a época acaba no Jamor e não vamos lá estar, e ainda vai começar a nova temporada e nós já temos dois reforços contratados, temos o Santos Justo e temos o Pedro Porro, que acaba por ser uma confirmação de continuação do Sporting, e portanto isso é para mim um dos pontos positivos da preparação do Sporting, que assim continuo, porque acho que era importante. Então a perguntar se vamos ao Jamor, e eu ao Jamor ver a final feminina acho muito difícil, sinceramente. A Mariana vai ver, se não for ver seria, ainda está para acontecer um jogo que a Mariana não vai ver. Que eu não vi o Instagram da Mariana, ela não pode. Ainda não vi. Então, logo agora que eu estou a falar bem de ti, é que tu não vais ver o jogo. Pronto, não sabia, mas normalmente a Mariana vai ser. Já justifico. Mas ficam essas minhas notas e passo para ti, Mariana. Ora, aproveitar aqui para dizer que basquetebol, futsal, voleibol feminino e ainda, está-me a faltar uma, Pedro Varela, handball. São então algumas das modalidades sobre as quais eu fiz o resumo esta semana. Obviamente está lá tudo aquilo que diz respeito aos resultados e aos pontos de situação de cada uma das modalidades do Sporting Clube Portugal. Salientar que o hóquei vai ter jogos esta semana, que o futsal vai ter jogos esta semana, jogos muito, muito importantes. Portanto, mantenham-se ligados na Sporting TV precisamente para poder acompanhar aqui estes jogos. Relativamente à final da Taça de Portugal do futebol feminino, eu não falei e depois até acabei por dizer ao Pedro que me esqueci de falar sobre isso, mas a verdade é que a final é só no próximo dia 28 de maio, portanto ainda tenho o resumo da próxima semana para poder falar aqui da Taça de Portugal no futebol feminino. Deixar a indicação apenas sobre isto, que o jogo é entre o Sporting e o Famalicão, que os bilhetes custam um euro. Portanto, há aqui uma componente solidária na compra do bilhete. Obviamente, um euro faz todo o sentido encher um estádio tão bonito como é o estádio do Jamor, um estádio histórico relativamente a este sentido. Obviamente o Sporting, sendo e sendo, ainda não vai de férias, ou pelo menos o Castro ainda não tomou essa decisão, portanto para a semana cá estaremos outra vez. Até lá continuamos com os resumos no Patreon, com conteúdos no Patreon, com o M, com as manhãs, com o pós-jogo já não continua porque já não há jogos para falar sobre o assunto, mas obviamente o mercado, vamos falar aqui das notícias, vai continuar a existir aqui muito, muito conteúdo. Mas não quero terminar esta época sem agradecer à semelhança daquilo que o João fez ao André Igreja, por todo o conteúdo que ele foi trazendo e por tudo aquilo que foi trazendo ao Sporting e por nos fazer sentir, ainda que já presentes no estádio, igualmente próximos como nos sentimos ao longo da temporada passada. E terminar aqui com uma nota mais séria, e desculpem-me, vocês sabem que eu não costumo ter notas finais, mas tenho de facto de falar sobre isto porque acho que é um caso que marca uma celebridade que é do Sporting Clube Portugal e marca um jogador que é do Sporting Clube Portugal, e acho extremamente ridículo aquilo que está a acontecer neste momento. Salientar que a Magui Corceiro está a ser vítima de ameaças de morte. Ela é uma miúda, ganha essa consciência e tenham essa noção de que há coisas que realmente não fazem qualquer sentido. Ela é uma miúda, ela pode andar aos beijos com quem ela quiser e bem lhe apetecer. Ninguém tem nada a ver com isso. A verdade é que a vida é dela, a vida é do porro. Eles se andam. Fiz para eles, se não andam, fiz para eles também. Acho que aqui o importante é o respeito pela pessoa que é a Magui Corceiro e pela pessoa que é o Pedro Porro, que é um grande jogador de futebol e também, inclusive, e que me desculpem, pelo João Félix, que é um jogador português acima de tudo e que também merece respeito, nem que seja só por isso. Agradecer aos meus dois companheiros de temporada, obviamente estes dois que estão cá sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, se bem que um sai mais cedo para ir a uma reunião de condomínio, o outro não aparece na semana anterior, mas a pessoa perde o Scorman, mas continua obviamente contente e satisfeita. Recordar então que quem ganhou a camisola tem que nos mandar uma mensagem. Já mandou para mim. E agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam em direto e que nos vão acompanhar ao longo da semana. Eu tenho que dizer isto porque o Rui Sousa entrou, o Rui Sousa que ganhou a camisola é do Twitter e é uma pessoa com quem já falamos há muito tempo. E vocês também vão já saber quem é, porque aqui aparece Rui Sousa, mas no Twitter já vão conhecer. E ele mandou uma mensagem que resume bem. Nunca pensei que o Nabi Sarr me fosse possibilitar a oferta de alguma coisa. Só pesadelos em Maribor. Portanto, só por isso já merecia ganhar a camisola. E, portanto, deixa lá, Rui, deixa lá. Valeu a pena. Para lhe mandar a camisola. Valeu a pena, valeu a pena. Obrigada a todos, mantenham-se seguros. Não se esqueçam que esta para a semana, pandemia, porque parece que a Mariana ainda está a despedir. Ainda não acabou. É verdade. Mas para a semana damos cá outra vez. Claro, gente. Para a semana damos cá outra vez. Há muitas modalidades, há muita coisa para avaliar, há muita coisa para falar. A gente está cá sempre, nem que seja para falar mal uns dos outros, isto a gente está cá sempre. Até vamos convidar alguém de Sporting, se quiser vir cá falar e fazer um balanço. Estão convidados. Era muito fixe ter aqui o André à igreja. A porta está aberta. Mas a porta está aberta sempre para toda a gente. Obrigada a todos. Até para a semana e viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.